zona sul. Hoje choveu nas espraiadas. Ah, polícia sai do pé, polícia sai do pé. Mas mesmo assim ninguém sabe de nada. É, polícia sai do pé, que eu vou dar um pega no. O rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. Favela do canão, ali da zona sul, sim. Brooklyn, o rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito. Aqui sabotagem, favela do canão, ali da zona sul, sim. Brooklyn, tumultuada, está até demais a minha quebrada. Tenho um mano que vai levando, se criando sem falha. Não deixa rastro, segue só no sapatinho. Conosco é mais embaixo, bola logo esse fininho. Bola logo esse fininho e vê se fuma até umas horas. Sem miséria, dão verdinho. Se você é aquilo, tá ligado do que eu digo. Quando clareou pra ele é de 100 gramas, meio quilo. Mano cavernoso, um catador eficaz. Com 16 já foi manchete de jornal, rapaz. Respeitado lá no Brooklyn, de ponta a ponta. De várias broncas, mas de lucro, só leva fama. Hoje de Golf, amanhã, Passat Metallico. De Kawasaki Ninja, às vezes 7 Galo. Exemplo do crime, eu não sei se é certo. Quem tem o dedo de gesso, tromba ele, é o inferno. Disse muitas vezes não, não era o que queria. Mas andava como queria, sustentava sua família. Vender um barato de campana, algo constante que ele insiste. Na responsa não desanda, não pode tomar blitz. Insiste, persiste, impõe que é o piolho. Na zona sul é o terror, ele é o cara do morro. Com a mente engatilhada, o álibi estudava. Ao mesmo tempo registrava quem deixava as falhas. Dizendo que os manos que foram ficou na memória por aqui. Só fizeram guerra toda hora, acontecimentos vem revela. A vida do crime não é pra ninguém. Enquanto houver desvantagem, só ilude um personagem. É uma viagem, a minha parte não vou fazer pela metade. Nunca é tarde, sabotagem, esta é a vantagem. Ai, rapper de fato grita e diz: o rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. Favela do canão, ali da zona sul, sim. Brooklyn, mas o rap é compromisso, ladrão. Não é viagem, se pá fica esquisito. Aqui sabotagem, favela do canão, ali da zona sul, sim. Brooklyn. O dia a dia então reflete esperança. E quando sabe é de avoada aí, longe das crianças ele deslancha. Tanto no campo ou na quadra, morreu mais um na sul, o boato rolava. Cabreiro, ligeiro, trepado e esperto. Tamanduá quer te abraçar, quer te lançar no inferno. Com o tempo se envolveu em várias áreas. BNH espraiada, Conde, Canão e Piranga. Zona leste, oeste, de Araguaia e Taipas. Mas é tio, quem viu, viu. O crime não é bombil que é acionado. Ativa mais de mil utilidade. Na alternativa, se eu sei, você sabe. Deus ajuda, é verdade. Vai na fé, não na sorte. Tremendo alguma zinca, foi descansando o revólver. Não se envolve, né, Loki? Sem banca, sozinho. Do tipo Zé Polvinho, até na missa de domingo tava indo rezar. Se arrependeu e pai, aí ladrão, e aquela lá? Nem dá, tô devagar. Passasse uma semana e tudo começava. E no lugar que nasceu, a fama só aumentava. Não era o Pablo Escobar, mas era o cara e pá, nunca milhão. A profissão não exige calma. O crime é igual rap. Rap é minha alma, deite-se no chão. Abaixem suas armas, porque rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. Favela do canão, ali na zona sul, sim. Brooklyn. O rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. Favela do canão, ali na zona sul, sim. Brooklyn. Hoje choveu nas espraiadas. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Mas mesmo assim ninguém sabe de nada. Ah, polícia sai do pé, que eu vou dar um peca no.